Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Pra você que tá ligadinho aqui na sua rádio preferida, está começando mais uma edição do Central do Sertanejo. Essa edição, uma edição especial, dia 24 de dezembro, terça-feira, véspera de Natal. Que maravilha! Um feliz Natal pra você, pra toda a sua família, pra todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Obrigado mesmo, tá bom? Para todos os assinantes também do Central da Mídia, que estão junto com a gente aí, retransmitindo o Central do Sertanejo em todo o Brasil. Um feliz Natal para todo mundo e desde já um feliz 2014 também, né? Que 2014 vem aí com muita novidade, com muita coisa boa, com certeza vai vir, se Deus quiser. Hoje, véspera de Natal, que maravilha, hoje tem muita música boa. Vou tocar também aí as principais músicas do Natal com os artistas sertanejos. Você vai ouvir hoje em cada bloco, vai ter uma música especial de Natal pra você. Hoje é véspera de Natal, né? Hoje quatro sucessos natalinos nas vozes aí dos nossos sertanejos tão queridos aqui do Central do Sertanejo. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia nessa terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Aonde você estiver, em casa, no carro, trabalhando, ouvindo a melhor da cidade, obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, tá bom? Já vou começar falando pra vocês aí do Gustavo Lima. Gustavo Lima canta seus sucessos e revela seus planos pessoais e profissionais. Ao som da música Fui Fiel, o cantor e compositor Gustavo Lima agitou a plateia do programa Agora é Tarde, na última madrugada de quarta-feira. A partir da meia-noite ele estava no ar, né? A atração foi ao ar pela Rede Bandeirantes e pela Band News. Além de cantar, o artista revelou ao apresentador Danilo Gentili seus planos pessoais e profissionais para esse fim de ano, que inclui shows internacionais na Romênia no próximo dia 27 de dezembro e em Las Vegas e nos Estados Unidos no dia 29, além do Réveillon em Fortaleza no dia 31. Então, Gustavo Lima, então, com a agenda cheíssima, vamos começar o nosso Central do Sertanejo especial véspera de Natal com Gustavo Lima, Fui Fiel. Central do Sertanejo. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito. Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia. dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Central do Sertanejo. E aí, vai colar, já colou, chega pra cá, Mr. Cata. É isso aí, aperta, manos meus, Jackson e Matheus. E vira o maravilha. Se a gente quer uma garota, a gente conta uma história. E vai, cola, vai, cola, vai, cola. Faz um monte de promessas, diz que ama e até chora. Vai, cola, vai, cola. Eu peço um beijinho na boca e parto pra cima na hora. Vai, cola, vai, cola, vai, cola. Digo que sou milionário, que sou jogador de bola. Vai, que cola, Mr. Cota. Se ela tá soltinha, a gente desenrola. É só dar confiança que o couro come agora. Só tô ideia reta, não jogo conversa fora. E se marcar pro negão, as mãos demoram. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira rala e cola. Sou o que você quer, vem que a gente se embola. E vai, cola, vai, cola. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira rala e cola. Sou o que você quer, vem que a gente se embola. E vai, cola, vai, cola. A gente quer uma garota, a gente conta uma história. Vai, cola, vai, cola, vai, cola. Faz um monte de promessas, diz que ama e até chora. Vai, cola, vai, cola, vai. Eu peço um beijinho na boca e parto pra cima na hora. Vai, cola, vai, cola, vai, cola. Digo que sou milionário, que sou jogador de bola. Vai que cola, me secada. Ela tá soltinha, a gente desenrola. É só dar confiança que o couro come agora. Só tô ideia reta, não jogo conversa fora. E se marcar pro negão, as mãos de mão. Tô querendo você e tô querendo agora. Comigo é assim, a noite inteira dá e rola. Sou o que você quer, vem que a gente se embola. E vai, cola, vai, cola. Som do Jackson e Matheus, participação do Mr. Catra, vai que cola. Gustavo Lima, abrindo nosso Central do Sertanejo nessa terça-feira, 24 de dezembro. Programa hoje especial, véspera de Natal. Que maravilha! Olha, tá chegando aí pra falar em Natal, né? Como eu já havia dito no início do programa, a cada bloco, no finalzinho do bloco, vai ter pra você aí uma música sertaneja com os melhores sertanejos do Brasil, cantando sucessos, regravações das músicas natalinas. Para começar, tem Vitor e Léo, Noite Feliz. Central do Sertanejo. Thank you. Noite feliz, noite feliz. Nosso bem, dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz. Céus anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Central do Sertanejo Especial, véspera de Natal, terça-feira, 24 de dezembro, noite feliz. Passou por aqui também Jackson e Matheus, Mr. Catra e Gustavo Lima. Tô indo pro intervalo comercial, já volto com muito mais sucessos. Hoje, programa especial, só com as melhores músicas pra você, no Sertanejão Universitário, terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Feliz Natal pra você. Intervalo comercial, eu já tô voltando, hein? Conto com a sua audiência. Central do Sertanejo.

Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem, né? Olha, passou aí o Gabriel Valim interpretando esse super sucesso natalino. Também Zezé de Camargo e Luciano Teoriza e Taíno e Thiago Cafajeste. Eu tô indo pro intervalo comercial. Vem aí o nosso quarto e último bloco, trazendo pra você aí muito mais sucessos e também informações do novo DVD do Luan Santana, que já é disco de platina triplo. Olha, na volta eu vou falar sobre isso. Na volta também tem o nosso último sucesso natalino aqui na sua rádio preferida, no Central do Sertanejo Especial. Véspera de Natal! Feliz Natal! Já tô voltando, intervalo rapidinho, hein? Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tá aí começando super bem a nossa quarta e última sequência do Central do Sertanejo nessa terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Hoje muita música passou por aqui, muita música legal, né? Olha, o Natal tá chegando, hein? Faltam aí alguns minutos, algumas horas para o Natal. Olha, você que tá ouvindo Central do Sertanejo, quero desejar a você um Feliz Natal, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente em todo o Brasil, as rádios afiliadas ao Central da Mídia, que transmitem aí o Central do Sertanejo para todo o Brasil. Comigo, Silvio Ferraz, um Feliz Natal e desde já um 2014 com muita paz, muito amor, muita saúde, muitas conquistas, né? Olha só, vou falar do DVD do Luan Santana. O DVD do Luan Santana fez maior sucesso, né? Nas vendas de Natal aí, sendo presente para muitas pessoas. E o novo DVD, O Novo Tempo é Hoje, de Luan Santana, ganhou disco de platina triplo. Lançado há poucos meses, o DVD O Novo Tempo é Hoje, de Luan Santana, acaba de ganhar disco de platina triplo pela gravadora Som Livre. O trabalho do cantor sertanejo alcançou 300 mil cópias vendidas. Luan foi homenageado por sua gravadora durante o mega show realizado no Barra Music, que inclusive contou com a participação da cantora Cláudia Leite e do cantor Bruno Cardoso, vocalista do grupo do pagode Sorriso Maroto. Tá certo, Luan Santana então vendeu bastante nesse Natal, né? E nós vamos curtir agora Tudo Que Você Quiser, ao vivo, Luan Santana, aqui no Central do Sertanejo. Feliz Natal pra você! Pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo que eu ouvi. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua, é tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão,

a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Aí você curtiu aqui no Central do Sertanejo, Michel Teló, Sino de Belém. Galera, terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes do Central do Sertanejo e dizer o seguinte: o dia de Natal tem que ser muito mais que presentes. Afinal, muito mais importante é o amor entre a família e os amigos. Por isso, vamos pensar em algo mais neste Natal. Não somente presentes bonitos. Melhor que todos os presentes de Natal é ter por baixo da árvore de Natal a presença de uma família feliz e unida. Um Feliz Natal para todo mundo. Desejo felicidades, prosperidade, saúde, realizações, paz e tudo de melhor para você. Amanhã eu tô de volta, 25 de dezembro eu tô de volta, trazendo para você muito mais sucesso, muito mais sertanejo universitário aqui no Central do Sertanejo. Véspera de Natal, Feliz Natal para todo mundo. Até amanhã, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um beijo pra todo mundo, valeu! Amanhã eu tô de volta e conto com a sua audiência. Central do Sertanejo.